CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 5 minutos deste sábado, 22 de junho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu de 12 graus. Primeiro dia, aliás, segundo dia do inverno, né? O primeiro sábado do inverno. As temperaturas já baixando aqui em Foz do Iguaçu. Está começando mais um CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Jogo decisivo para o Foz do Iguaçu Futebol Clube na divisão de acesso. Equipe iguaçuense enfrenta neste domingo o Metropolitano na cidade de Maringá. Jogos abertos do Paraná, modalidade futsal. Futsal masculino de Foz do Iguaçu vai para a semifinal na fase regional em Corbélia. Secretário de Esportes Anderson Andrade fala sobre projeto de circuito de rua em Foz do Iguaçu para receber uma etapa da Stock Car Brasil. E ainda, Copa das Confederações. Hoje a CBN transmite Brasil e Itália direto de Salvador. Tudo isso e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso as informações de esportes, começando a falar a respeito aí. Essa semana nós tivemos a entrevista do piloto da Stock Car, Júlio Campos, que foi segundo colocado na etapa de Cascavel no último domingo, e ele esteve aqui na Rádio CBN em entrevista ao Guilherme Wojtkowski, falando aí sobre a sua participação na corrida, como é disputar uma prova em chuva, e também falou sobre a possibilidade de Foz do Iguaçu receber um circuito de rua, uma etapa da Stock Car em um circuito de rua. Ouça as palavras de Júlio Campos. Vai mais da prefeitura, do governo, interesses deles para trazer, porque eu acho que nós temos em Ribeirão Preto, Salvador, alguns circuitos de ruas que são muito bem feitos, e onde vai muito público, gera muita visita às cidades, né? Vem muito turismo, então se tiver isso na... Se o pessoal de Foz investir realmente bastante nessa parte de estrutura para que o público seja bem atendido, com certeza vai gerar muita gente vai chegar aqui, muita gente vai vir de fora para assistir. E com certeza sempre... É muito viável em Salvador, é muito viável em Ribeirão Preto, com certeza vai ser muito, muito viável aqui. Está aí, portanto, o piloto Júlio Campos falando a respeito da possibilidade de Foz do Iguaçu receber um circuito de rua para Stock Car no ano do centenário, né? Mas quem tem o projeto realmente viável para isso, quem está elaborando toda essa situação, é o secretário de Esportes Anderson Andrade, juntamente com todo o staff da prefeitura e também, claro, os organizadores da Stock Car, né? Eles estiveram reunidos lá em Cascavel para apresentar esse projeto, e uma carta de intenções do município foi enviada já para a Vicar, que é a que comanda, né, a Stock Car aqui no Brasil. Anderson Andrade falou sobre esse projeto do circuito de rua. Então a possibilidade é real, estamos enviando uma carta de intenção, eles vão vir a Foz do Iguaçu conversar com o nosso prefeito Reni Pereira, para a gente aí alinhavar e o sonho é real, podemos concretizar aí nos próximos 3 anos, contemplando também o nosso centenário, com uma prova da Stock Car aí possivelmente acontecendo ali na região da Vila Portes, na Beira Rio. Foi apresentado um pré-projeto, né, de um possível trajeto ali onde pode acontecer a prova. Seria mais ou menos uma metragem de 2.600 metros na região ali da Avenida Beira Rio, com alguma coisa ali em volta de um quarteirão também, onde não tem casas ali por perto. Então, logicamente que eles acharam muito interessante, até porque a montagem demora mais ou menos 2 meses, se você leva para uma região aí que tem bastante fluxo ou moradia, seria inviável também. Então, está bem andado as conversações, para nós, como eu falei, seria um sonho, né, trazer uma prova tão importante, e eu nunca tinha vivido assim, e tive o prazer de ser convidado, de poder estar presente também, é uma emoção muito grande, E para você ter uma ideia, as provas de ruas da Stock Car estão levando uma média de público de 50 mil pessoas. E esse ano aconteceu duas provas, Ribeirão Preto e Salvador, e o ano que vem eles têm também dentro do projeto duas provas a mais, que está dando um retorno muito grande. Então, com a nossa ida lá e apresentando esse pré-projeto também, Foz do Iguaçu aí tem tudo para ser contemplada como uma prova da Stock Car no ano de 2014. Tem, portanto, o secretário de Esportes, Anderson Andrade, falando sobre a possibilidade de Foz do Iguaçu receber aí uma etapa da Stock Car, mas também outros eventos podem vir a Foz do Iguaçu. Já tivemos aqui os X Games, né, no mês de abril, há a possibilidade de vir a Stock Car, mas também um evento do UFC, o MMA, né, as artes marciais múltiplas, como dizem por aí. E um evento que atrai muitas pessoas, né, tem grandes adeptos, e Foz do Iguaçu pode receber uma etapa do UFC. Um dos principais dirigentes do UFC, representante do UFC, teve na nossa cidade, que por sorte a sua namorada é de Foz do Iguaçu, uma atriz também, que mora no Rio de Janeiro, e tem como seu amigo o Alexandre Freire, o presidente da Fundação Cultural. Então, nós tivemos reuniões aí, eles estiveram visitando o nosso prefeito também. Há uma intenção mais para frente de que possa vir acontecer o evento do UFC aqui na nossa cidade, mas também, como em algumas visitas também, reprovaram a nossa estrutura do ginásio Costa Cavalcante. Então, precisamos levantar essa bandeira, temos que correr atrás, criar essa unidade, a iniciativa pública-privada também, para que a gente possa construir uma arena multiuso aqui que sirva de palco para grandes eventos em todas as áreas, esportiva, turismo, cultural, e com certeza Foz do Iguaçu vai ganhar muito com isso. Tá aí, portanto, o secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, falando aí sobre dois assuntos, né? A possibilidade de Foz do Iguaçu receber uma etapa da Stock Car no ano que vem e também receber aí um evento do UFC, que, como a gente acompanha na TV, sempre atrai realmente milhares de pessoas. Agora são 10 horas e 12 minutos e o Foz do Iguaçu Futebol Clube vive uma situação inusitada nessa temporada na divisão de acesso. Além de ter a possibilidade de se classificar para a próxima fase e manter vivo o sonho de subir a primeira divisão, também vive a possibilidade de rebaixamento. Existe sim o risco, o Foz faz uma das suas piores campanhas na divisão de acesso desde que começou a disputar a segunda divisão estadual. É o oitavo colocado hoje com apenas 4 pontos, tem uma vitória. E é justamente essa vitória que faz o time estar na frente do Roma de Apucarana, que tem os mesmos 4 pontos do Foz. Que hoje o Roma é o nono colocado, tem 4 empates, nenhuma vitória, e o último colocado é o Grêmio Maringá com 1 ponto. Os dois últimos colocados são rebaixados para a terceira divisão na primeira fase. O Foz enfrenta neste domingo, às 3h30, no estádio Willie Davis, em Maringá, a equipe do Metropolitano, que nada mais nada menos é líder da divisão de acesso com 14 pontos. E essa semana o presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman, falou aí sobre essa situação e também a permanência da comissão técnica, né? Porque após o jogo contra o Colorado domingo passado, o técnico Edson Borges havia pedido demissão do comando por conta dos maus resultados, né, que o time vem obtendo na temporada. Mas a comissão técnica, ou melhor, a diretoria do Foz Futebol Clube manteve a comissão, confia no trabalho do Edson Borges, e o Arif Osman explicou os motivos aí dessa permanência. Ele, como qualquer treinador, ele pediu a conta naquele dia. Isso é normal do futebol, o time não vinha correspondendo, sobra para o treinador. Eu vou te falar, eu, como presidente do Foz, eu não aceito esse tipo de atitude. Se o treinador não for competente, não fica. Mas como é um treinador competente, fez um bom trabalho durante todo esse início de trabalho do Foz. O trabalho dele durante a semana é muito bem feito, só que dentro de campo a equipe não correspondia. Então a gente resolveu não aceitar a sua demissão, dar um aval para ele, conversamos com os jogadores, e a gente espera que tudo esteja resolvido nesse jogo de domingo. Ele tem a nossa confiança e permanece no nosso projeto. Arif Osman também falou sobre o nível do Campeonato Paranaense da divisão de acesso e sobre reforços, né? Lembrando que essa semana já chegou à cidade de Foz do Iguaçu o atacante Negreiros, ele que teve passagens pelo Coritiba, também pelo Flamengo e Criciúma, já está com seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, e pode estrear neste domingo contra o Metropolitano. Arif Osman falou sobre o nível que vem tendo a divisão de acesso este ano. Esse Paranaense da segunda divisão está muito nivelado, não tem uma equipe que se se possa dizer, fora o Grêmio Metropolitano, não tem equipe que tenha muito mais qualidade que as outras. Se o Foz tivesse feito os jogos, os gols nos jogos que passou, nós estaríamos com 9, 10, 12 pontos. Infelizmente, os gols não aconteceram pela nossa deficiência no ataque. Eu acho que a gente está conseguindo sanar essa deficiência. Já chegou o Charles, que é um muito bom atacante, veio da primeira divisão do Nacional de Rolândia. Veio também o Bartola, do Curitiba, que jogou algumas partidas na primeira divisão pelo Curitiba. Então nós reforçamos bem o nosso ataque e a gente espera que o resultado já ocorra nessa partida de domingo. Hoje temos um jogo pela divisão de acesso, daqui a pouco às 11 horas da manhã, por conta aí da partida da Seleção Brasileira à tarde, né? Ninguém vai querer perder o jogo do Brasil. Então, jogo às 11 horas da manhã no estádio Willie Davis, em Maringá, para Grêmio Maringá e Roma de Apucarana. Conforme for o resultado aqui, o Foz pode entrar na zona do rebaixamento, começar a partida amanhã na zona de rebaixamento. No domingo, às 10 horas da manhã, tem Júnior Tim e Francisco Beltrão. No domingo também, às 11 horas, tem PSTC de Londrina e Prudentópolis. E às 3h30 deste domingo, temos Cincão e Colorado, Metropolitano de Maringá e Foz Futebol Clube. O Metropolitano é o líder com 14 pontos, aí temos o Cincão em segundo com 11, Prudentópolis terceiro com 10, Francisco Beltrão é o quarto, também 10 pontos, PSTC é o quinto com 9, Júnior Tinha é o sexto com 9. O sétimo é o Colorado com 6, O Roma aparece em oitavo aqui, mas tá errado a classificação da federação, porque no próprio regulamento diz que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Roma não tem nenhuma vitória, o Foz tem uma, o Foz tá em oitavo, o Roma é nono colocado. Lembrando que o Foz tem 3 jogos ainda para disputar na primeira fase, amanhã contra o Metropolitano, depois 2 em casa, contra o Grêmio Maringá, Lanterna, e contra a equipe do Francisco Beltrão. Se vencer todos os jogos, existe a possibilidade de se classificar para a segunda fase e elimina o risco de rebaixamento para a terceira divisão. Vamos esperar aí ver o que pode acontecer com o Foz Futebol Clube. Essa semana nós também ouvimos o técnico da seleção de Foz do Iguaçu nos Jogos Abertos do Paraná, na modalidade futsal, mas agora ex-técnico do Foz Futsal. Juliano pediu as contas por conta de questões financeiras, fez um comum acordo com a diretoria do Foz Futsal, e eles avaliaram que o melhor é a saída dele. O time iguaçuense está na nona posição da Série Ouro e o Juliano explicou aí os motivos da sua saída do Foz Futsal. Nós viemos atravessando um momento, né, financeiro muito complicado, então conversamos, fizemos uma reunião com a diretoria e vimos que nesse momento, né, para contratar a equipe, a minha saída seria melhor, né, até porque o auxiliar, o Paulinho, era o treinador ano passado, conhece a equipe, e para contenção de despesa, para poder ajustar as contas, em comum acordo, nós resolvemos que era melhor eu sair. Tá aí, portanto, Juliano falando a respeito aí da sua saída do Foz Futsal. Ele também falou sobre algumas propostas que tem recebido e que está avaliando o seu futuro na modalidade. Então, há alguns dias atrás eu tive uma proposta da Itália para voltar numa equipe de Série A, mas não era, né, daquilo que eu pensava, né, um valor abaixo daquilo que trabalhava. Mas nesse momento agora eu vou analisar algumas coisas, tem alguns projetos, né, fora de quadra, aí, do Fora do Futsal, vou analisar, vou tentar, e fazer alguns cursos também, né. Tenho, agora em julho tem um estágio, né, em Joinville com o Ferretti, vou estudar e continuar me dedicando ao futsal. E esperar uma proposta, mas a minha intenção é continuar na cidade, até porque tem uma filha pequena, tem o estudo, então eu não posso ficar mudando de cidade, a cidade não prejudicar. Mas agora é ter tranquilidade e acompanhar o futsal na cidade e de fora. Tá aí, portanto, o técnico Juliano falando sobre a saída dele, também propostas do futuro na modalidade. E o Juliano também avaliou o seu trabalho à frente do Foz Futsal nesses últimos meses. Cria-se uma expectativa, né? Até da minha parte de poder voltar numa cidade onde que nós ganhamos tanto título, você procurar realmente fazer o melhor, mas de repente as coisas não acontecem. A gente sabe que foi tudo muito difícil desde o início, a primeira ia ter a fusão, depois não teve, depois dividiu a equipe, nós mudamos de equipe, então foi... saiu do controle, né, daquilo que a gente pensava. Mas assim, eu acho que é importante que as portas ficaram abertas, como eu falei, não teve problema nenhum com a diretoria, foi tudo muito tranquilo, sereno, as coisas, acho que isso é o mais importante, você deixar as portas abertas para que no futuro você possa voltar a colaborar com a equipe de Foz do Iguaçu. Tá aí Juliano falando sobre a saída e também avaliando o trabalho dele à frente do Foz Futsal. E olha, ontem à noite a cidade de Foz do Iguaçu venceu Matelândia por 8-4 nas quartas de final da fase regional dos Jogos Abertos, disputado em Corbélia. E agora a equipe de Foz do Iguaçu enfrenta hoje, às 17h05, a cidade de São Miguel, um clássico do futsal nos Jogos Abertos do Paraná, Foz e São Miguel, às 17h05 de hoje em Corbélia. E o vencedor desse confronto vai enfrentar na final o vencedor de Catanduvas e Itaipulândia para se classificar aí para a divisão A dos Jogos Abertos do Paraná. São 10h20, hoje tem Copa das Confederações aqui na Rádio CBN, Brasil e Itália, já classificados para a próxima fase do torneio, se enfrentam às 16h no estádio Fonte Nova, em Salvador. No mesmo horário, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, tem Japão e México apenas para cumprir tabela, já que as duas equipes não têm mais chance de classificação. Amanhã, às 16h, o Uruguai pode se classificar para a semifinal, enfrenta o Tahiti, com certeza deve ganhar aí contra a seleção tahitiana. E na outra partida do grupo, Nigéria e Espanha. A Espanha está praticamente classificada, tem 2 vitórias com saldo de gols aí, 11 gols no saldo. E enfrenta, né, a Nigéria, que também tem 3 pontos, assim como o Uruguai. E os dois times, Nigéria e Uruguai, brigando pela classificação à próxima fase do torneio da Copa das Confederações disputado no Brasil, em meio a protestos aí em todo o país. Alguns são contra, outros favoráveis. Existiu até essa semana a cogitação de se cancelar, fato negado pela FIFA. E agora a continuação da Copa das Confederações. A transmissão da CBN começa às 15h e a partida às 16h, direto de Salvador, com narração de Deva Pascovic. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista e às 11h tem o CBN Turismo. Nós voltamos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana. Tchau! CBN Esportes.